Atenção. Agora você vai assistir, vai ouvir e se divertir com o show revolucionário do momento. Um show único e perfeito. Não existe nada igual. Se preparem para assistir a pressão do DJ mais evoluído do estado do Pará. Estamos aqui! Esse DJ é considerado, é consagrado e amado pelo seu público. Chega mais e vem curtir o show completo! E aí, DJ Diego Evolution? E aí, DJ Diego Evolution? Tá na hora do show! Chegue mais, cara! Tudo pronto? Tudo pronto? Já prontinho! Tudo pronto! Solta o play! Pra galera endoidar! Ei! Só quem tá soltando, joga a mãozinha pra cima! Joga, joga, joga, joga, joga, joga! É na contagem! 3, 2, 1! E as meninas? DJ, DJ, isso não é legal! DJ, isso não é legal! É agora! Pra começando! Meu parceiro, o DJ Rogério também está junto com a gente! E já gravando tudo ao vivo! Léo Produções, eu vou enviar! Tô passando mal. É o primeiro Paulo de Curuçá também está na assessoria. Patrocinador oficial do Evolution tá aqui. Tô passando mal. É o primeiro Dário também. O Assis, o Vando e toda a comitiva curtindo, chegando juntinho. Tá chegando, chega mais, bora invadir. Pega o seu alô, pega o seu abraço, porque o Evolution tá aqui no segundo festival dos mariscos pra fazer a festa, servi-los hoje. Diego Evolution, Rogério, JC Saúde na parada. Paulo de Curuçá da assessoria. Meu parceiro Léo Produções das gravações. Toda a equipe São Jorge também está por aqui com a gente. O galerão tá chegando, Juninho. Meu parceirão Fábio também está por aqui. A galera que veio de Castanhal está juntinho com a gente. Toda a família de Ananin também. O time que já bateu 2 hoje aí, não foi? Égua! Time muito bom. Equipe São Jorge, tá todo mundo por aqui. O Herder da Adidas e a Odebrecht do Guamá. Chegando. Joga! Só quem sabe, a onda do momento. Pega o isqueiro e acende o baseado. Pega o isqueiro e acende o baseado. Pega o isqueiro e acende o baseado. Joga! Toma pra cima! Parceiro Clenilson, galera responsável pelo Evolution, tá aqui nesse evento. Obrigado! Obrigado demais vocês, é claro! Quem é? DJ Diego! É DJ Lohan, os DJs referência em produção de Tecnofunk no Pará! Pega o isqueiro e acende o baseado. Pega o isqueiro e acende o baseado. Cima. God, there was a secret God, the demons played, and it pleased the Lord, but you don't. esquecer, é claro. E dia 1º e também dia 2 de junho tem o primeiro fechão dos manos em Acapatuel, Azinho. E o Ciclone vai estar por lá. Meu parceiro Mega e Ranzinho da assessoria. É claro, é só o comecinho. Aí, Josi, como é que tá a barraca por aí, minha filha? Dário, não te esconde, meu bro. Meu parceiro Vando, também toda a assessoria, os maninhos estão aqui. Com a mulher e tal, vou dar pro galera. Fui! Vai te lá onde é o Nandela. Fui! Vai te lá onde é o Nandela. Meu parceirão Pinto, também o Orlando e toda a comitiva. A galera que não adivinha está juntinho com a gente. Minha mulher começou a discussão, mas é claro, nem dei atenção. Eu peguei com meu celular, empresa da opção, meu irmão. Eu não tenho dinheiro, rolê, e eu já não tinha comparecer. Na sequência, eles deram risada e falaram que é o pra você. Olha a pressão, olha a pressão, vai na pressão. Aí, DJ, pode aumentar. Chá comigo. Aí, DJ, pode aumentar. Só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10. Toda minha equipe São Jorge. Bota no 12, bota no 12. Bota no 12, bota no 12. Bota no 12, bota no 12. Bota no 12, bota no 12. Bota no 12. É porque eu quero pressão, é. Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, alô, Mel, família pânico de Barca Arena e Falcão Negro roubando a cena. Cuidado com os moleque, tá o perigo. Cuidado com os moleque, tá o perigo. Família pânico de Barca Arena. O Brimilho Léo nas produções, é claro. Paulo de Corussá na assessoria. Não me adivinha. Cuidado com os moleque, tá perigo. Hoje eu quero Xandão. É o Brimilho Lindomar e a primeiríssima no circuito com a gente. Obrigado, Lindomar. Hoje eu... Tá todo mundo curtindo. Tá chegando o Festival dos Mariscos, vai. Hoje eu quero Xandão. Quero o espírito bom. Pode apagar minha produção. Deixa no escurinho. Deixa no escurinho. E deixa no escurinho. Vai, vai, vai. Uou! Uou! Uou! Uou! JC Sounds. Diego Evolution. A Evolution. Pra cima, primo. Primo. Primo. Meu parceirão Jean Anderson também está por aqui com a gente, obrigado. Galera que faz o J som, tá aqui. Amigos curtindo, dançando e zoando. A rapaziada bebe, quando solta o tambor. As meninas se pedem, tá uma maravilha. Escuta o que eu tô te dizendo, ela faz um quadradinho. E o baile fica vendo, bom de reunido. Os cara não anda só, traz logo o meu copo pra noite ficar melhor. Olha o segurança, que caô vai ter caô. Não vale vacilar, porque a noite começou. Hoje eu vou curtir, e falo na moral. Hoje a noite é do chefe, noite especial. Pra quem não tá ligado, olha o que eu tô falando. Tipo pode estar ajeita. A pressão! Joga, joga, joga, joga, não adivinha. As molecas já estão na... E as molecas? As molecas já estão na pita, na pita, na pita, na pita. E com Evolution? Pita. Saiu com Evolution um dia? Já ficou na pita. Não era tu que era bandida, não era tu que era bandida. Saiu com Evolution um dia? Já ficou na pita. Não era tu que era bandida, não era tu que era bandida. E aquela mina que é cachorra, piranha, sapeca. Na pita, na pita. E aquela mina que é cachorra, piranha, sapeca. Na pita, na pita. As molecas já estão na pita. As molecas já estão na pita. Paulinho da Adidas Produções. Ela veio quente e hoje eu tô fervendo. Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar? Não tô entendendo. Mexeu, mexeu, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá Já começando o show, o espetáculo. Meu priminho Rony do Alani também está junto com a gente. Obrigado, meu brother. Não pode vir, não te esconde. Quer pegar o seu CD com um alô? Chega aqui que a gente tá pra servi-los. Meu parceiro Léo tá por aqui na assessoria também. Baile de favela e os menores preparados pra fuder com a chota dela. Feliz a Maria, né? Baile de favela, invasão, é. Baile de favela, que as casinhas, é. Baile de favela e os menores preparados pra fuder com a chota dela. Meu priminho Ney também está no circuito com a gente. Obrigado, Ney. É pressão! Não pode vir. Só o caqueado. Olha como está bonito o festival do Marisco. E a galera tá no clima. Só as novinhas. Vai no chão. Luxo pra tocar gostoso. Gordinho, desse jeito cê me deixa louca. Tocando toda na minha boca. Eu sei que você vai, que eu chupo ela toda. Só eu não tenho outra, assim sou eu tão louca. DJ Diego Evolution vai deixando ela louca. Chegou devagar e vai tirando a sua roupa. Chegou devagar e foi tirando a sua roupa. Desse jeito cê me deixa louca. Ela fica de quatro pra mim, ela fica de quatro pra tu. Fica de quatro pra mim, fica de quatro pra tu. Fica de quatro pra mim, fica de quatro pra tu. Meu primeiro chocolate, o rei da ostra também está no circuito com a gente. Não pode vir, meu brother. Júnior tem o Fechão do Vasco e quem comanda a carreta J Pancadão e Enani. Pode crer! É agora, é agora, é agora! Toda a comissão do JZ, né? A galera que faz essa aparelhagem está surgindo com a gente. Aí, Diego. Eu sou do ar que eu vou. Você com meu amor. Vem você também. Faz o S, vem pra cá. Vem agitar. E joga a mãozinha pra cima e deixa lá em cima. E deixa, e deixa, e deixa. Só quem gosta de mulher dá um grito. E as mulheres? Será que tem muita mulher solteira hoje aqui? Bora, segura aí, só pro show. Será que tem muita mulher solteira aí? Quero ver as mulheres solteiras com a mão pra cima aí. E vai preparando que o show tá começando. Vou aproveitar a oportunidade de chamar meu parceiro aqui, um homem que comanda o J-Som e faz a maior mídia na região, pra fazer aquela onda juntinho com o Evolution, pra ficar registrado. Aí, Léo, ajeita aí pra registrar. Chega mais, meu brother Rogério. Você também faz parte do show, meu brother. Valeu, Evolution! Esse é mais um festival, viu? Do Marisco, que está acontecendo aqui em Andirais, com certeza. Eu e meu maninho por aqui, pra fazer mais um show pra vocês. As poderosas do Jota também estão juntinho comigo lá, dona Aninha. Rapaziada Caputeua, rapaziada de Curuçá também. Valeu, Diego! Solta o som, maninho! Malandramente, me deu pra casa, diz que a mãe tá ligando, vai se ver por aí. Mas a paz, Jorge do Point também está juntinho com a gente, obrigado. Bora pra cima! Eu disse! Caqueado! JC Sounds. Equipe São Jorge, irmão Alacide, tá todo mundo do circuito com a gente, obrigado! Sabe quem é? É o Paulinho da Dida. Vai puxando o caqueado que tá ficando bonito. E é galerão aqui fazendo a festa juntinho com o Evolution, juntinho com o JC Sound. Tudo registrado em áudio. Léo Produções, não adivinha, meu brother? No meio do beat. Oba! No meio do beat. No meio do beat. No meio do beat. Eu fui cantar carimbó. Já por aqui também, meu parceiro Greicinho Top. Obrigado, meu DJ. Ele é primeiro em cima do circuito. Tá todo mundo juntinho. Em breve também está chegando carreta. Jota Pancadão. E o galerão já tá ligado. Onde? Fica aí, Greicinho Top. Vai no coração. Pra começar a mexer com os corações das novinhas, pra ficar daquele jeitinho, vai! O Leonardo também está no circuito com a gente, obrigado! Comitiva de Castanhal, meu parceiro Fábio! Não pode vir! Equipe Come Folha! Tá todo mundo no circuito com a gente, obrigado! Pode chegar mais perto, pode se aproximar! Pega o seu alô, o seu abraço! O DJ Anderson também, toda assessoria! Pra aquele que nem come muito, bicho. Tá por ali, tá na assessoria, tá na retaguarda. Obrigado, meu brother. Eita, eu não vou falar o nome do cara, não. Não vou sujar ele na região. Eita. Eu não sei quanto foi o jogo, não, cara. Sai pra lá. Eu não sei na... Agora é só aguardar o jogo do Santos. Panta, açaí, pimenta. DJ Santos nas produções. A melhor produção em áudio pra você. Eu disse que é no coração, bicho. JC Santos. Obrigadão, meu parceiro Macedo. O homem responsável também do Evolution está juntinho com todos vocês. Meu priminho Paulo de Curuçá, a nossa assessoria, a nossa produção. Estamos juntinho. Senti, eu vou mesmo indo. Jane, Cacá Importados. Ficar maluco, vou ficar maluco. Sem você, amor, eu vou estar perdido. Pode cantar, eu deixo. Aí, Josi, bora pra cima! Mas tu és minha rainha. O meu vício, o meu vício, o meu vício. Eita, que o galerão tá pro mar! Meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, tu. Quinta sessão. Cristinho top, não te esconde. Não te esconde, meu brother. Esse tom de voz eu reconheço. Mistura de medo e desejo. Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar. Eu pensei que só tava alimentando uma loucura da minha cabeça. Mas quando vi sua voz. Um abraço todo especial pro meu parceiro Wagner de Curujá. E todos os moleques do bairro Alto. Tá todo mundo no circuito com a gente, obrigado. Por tanto tempo, a gente se prendendo à toa. Por vontade de outra pessoa. Também está marcando presença com a gente, obrigado. Te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse eu tinha feito antes. No fundo sempre fomos bons amantes. E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse eu tinha feito antes. No fundo sempre fomos. Jade também está por aqui, marcando presença com a gente, obrigado. No fundo sempre fomos bons amantes. Faz a boquinha e dá dentada. Faz a boquinha e dá dentada. Um, dois, já. Equipe São Jorge. Quero saber se é só porque pega só dragão. Eu vou no crocodilo para sentir a pressão. Entra na floresta e vê tudo escuro. Isque Red Bull. O Dairo também tá por aqui com a gente. Obrigado, Dairo. Tá todo mundo na assessoria. Eu tô no croco, eu tô de boa. Eu tô no croco. Vamos à loucura, vai rolar dentada. Chama as novinhas, aqui não tem santa. DJ Esgordo. A Jade tá por aqui. Patrese e Marlon. A dona Lúcia oferecendo com muito carinho pra você. DJ Esgordo de nu pressão. Patrese e Marlon Beach é o Neto na visão. Faz a boquinha e dá dentada. Faz a boquinha e dá dentada. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada. Diga-me quando não merecer. Hoje sonhei você. Preciso acordar. Era tudo tão lindo. Até recordar. Um dia se passou. E a solidão me sufocou. Sonhos com você. Isso faz doer. Nem imagino o quanto quero vencer. Sei que não posso me apaixonar. Nem deu. Já aproveitando e convidando todo mundo pra dia 13. Mano, e também dia 14. Pra invadir lá no Abade, perto da ponte, é claro. Da rampa, é claro. A gente vai estar por lá com o Arison, Diego Volucho, o Greicinho, o Top. E você, meu convidado VIP. Eu vi no seu olhar. Enquanto te amava, delirar. Considerado das mixagens, tocando as melhores, faz a galera toda dançar. Fala aí, Harrison Lemos! Alô, galera, aqui é Harrison Lemos da banda AR15. E esse é o nosso mais novo sucesso. Vou te assumir, vou te assumir, te assumir. Onde você for, tudo eu também vou. Não consigo mais viver tão só. E entre nós não haverá segredo. Oh, my love, você é meu desejo. E nesse momento quero te dizer, meu amor, vou casar com você. Quando você entrou na minha vida, meu coração se entregou a você que... Eita, pressão demais! Josias também está no circuito com a gente, obrigado! Aí, Josias! Oh! JC Sound! Pra cima! Olha Olha só, presta atenção. É só catucadão, aquela catucada, vai! Catucadão, essa batidinha é maneira. Bora pra cima, meu parceiro José, agradecendo a cada um de vocês que vieram fazer a festa aqui no Festival do Marisco. Bora pra cima! Insuperável, mais que nome, é uma marca. Olha só. É só catucadão. Bora chamar também aqui pra fazer parte desse evento, dessa festa maravilhosa. Meu parceiro, meu amigo, que é igrejinho, top, está assistindo. Ontem a gente tava lá no bar rodoviário, festão muito bonito, festão muito bacana. E é claro, você está aqui, você tem espaço, você tem carta branca com o parceiro Diego Evolution. Igrejinho top, eu sei que tá bonito demais, mas eu quero ver a visão sua de como tá a festa hoje aqui no festival. Aliás, segundo festival dos mariscos aqui em Andirá. Esse aí, parceiro Diego Evolution. É, meu irmão, vou te contar uma coisa, hein. Tá sorte leve, né, meu. E aliás, que a gente já deu de dois hoje, né? Ficou melhor ainda. É isso aí, galera. Esse é o som do JC Saúde, já lançando hoje em primeira mão. Aliás, desde ontem, né? Com certeza, sucesso total aqui em Andirá. Segundo festival do marisco. Daqui a pouco aquele caldo, né? Aquele caldo que é pra relaxar. E ontem a gente deu aquela serrada bacana lá no bar rodoviário, Gleicinho top, Diego e Gleicinho, hein? E hoje com certeza tá sendo um sucesso total mais uma vez, né, Diego? É um prazer imenso estar aqui com vocês. Em breve também está lá por lá, pelo bar rodoviário do Gleicinho. O som do JC Saúde para detonar, Gleicinho top, Diego. Muito obrigado, Diego. Muito obrigado, Macedo. Meu parceiro Rogério também, o Paulo de Curuçá. E toda a comitiva que faz a festa aqui no Andirá, valeu? Muito obrigado mesmo. Bora pra cima, Diego. Bora liberando que a galera tá afim de curtir, hein, cara. Vai, vai! Joga! Eu quero ver pressão! Depois que eu conheci o Mandela, depois que eu vi como ela dança, depois que eu vi como ela zoa, JB e toda a comitiva, vi como ela se assa, da viola, valeu! Agora que eu me percebi, joga a mãozinha pra cima quem tá solteiro! Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. A Joyce, a Cláudia, a Jamile, a Camila, a Jéssica, a Karina, a Cauane, a Kelly, a Michelle, a Jade, a Josinete e o Macedo. Tá todo mundo aqui no JC Saúde. As meninas. Namorar pra quê? Agora eu quero ver as meninas, ó. Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Depois que eu conheci uma delas. Depois que eu vi como ela dança, depois que eu vi como ela zoa, depois que eu vi como ela se assanha, só agora que eu me percebi. Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar. Bora pra cima, JC Saúde. Do Guamar, meu parceiro, mulher, e amigo particular. Mas é claro, nem dei atenção. Eu peguei o Ordem das Vidas, Gordo do Una, irmão, perguntei onde era o rolê. E o Juan de Castanhal, a equipe de Castanhal, que não manivia. Falar o que é? Logo você? Logo você. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui. Partiu aonde é o Mandela. Fui. Partiu aonde é o Mandela. Fui. Partiu aonde é o Mandela. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui. Partiu aonde é o Mandela. Fui. Partiu aonde é o Mandela. Fui. Partiu aonde é o Mandela. Aquele dito solinho, ó. Segura com a mãozinha. Pro lado, pro outro. Pro lado, pro outro. E canta! Ai, cara. Solta-te. O que você quer? Eu preciso te ter. Vai! meu fechamento é você. Quem quiser comprar bingo, eu não é procurando a Josinete, que ela está vendendo. Maconha. Daqui a pouquinho tem um bingo. Me deu onda, o seu sorriso. A galera toda comitiva, a equipe São Jorge. Me deu onda, que vontade de te ter. Parceirão, Alacide, tá comandando. Você fazer o quê? O pai te... Irmão Alacide, claro. Te ter, garota, eu gosto de você fazer o quê? O quê? O pai te ama, é, o pai te ama. O pai te ama, é, o pai te ama. Pras ovinhas, assanhada. Malandramente, a menina inocente se envolveu com a gente só pra poder curtir. Malandramente, fiz cara de carente, envolvida com a tropa, começou a seduzir. Malandramente, meteu o pé pra casa, diz que a mãe tá ligando. Chama ela! Aí, ai, safada, na hora de ganhar madeirada, a menina meteu o pé pra casa e mandou um recadinho pra mim. Eu passei no G, Rogério também está assistindo com a gente. Vai ser bem por aí. Não pode vir, meu brother. Vai ser bem por aí. Bem por aí. Ai, safada, na hora de ganhar madeira. Meu primeiro é claro. Léo Produções gravando tudo em áudio. E mandou um recadinho pra mim. Vai te ver por aí. Vai te ver por aí. Vai te ver por aí. DJ Diego Evolution. No comando. Comando. DJ Diego Evolution. Hoje eu tenho certeza. Tô pra cima da mesa. Pega o periquitinho de jeito, vai. No chão. Tá doendo demais esse meu. Grava essa aí, né? É que a saudade hoje veio de galera. E trouxe o cheiro e o gosto da boca dela. Tá facinho de eu fazer uma besteira. Tem um litro e um papo vazio e o celular dando por. Tudo isso porque ninguém é de fé. Quem é de fé? Chora, não paga imposto, nem faz mal pra saúde. Tô no fundo do poço e bebo de gude, gude. Faz uma coisa, se eu ligar da merda. Ninguém é de fé. Chora, não paga imposto, nem faz mal pra saúde. Tô no fundo do poço e bebo de gude, gude. Faz. Forró com a gente, é o JC Saúde, o segundo festival do Marisco. A gente tá muito feliz, agradecendo a todo o povão que não adivinhou, esperou o show do Evolution completo. E trouxe um cheiro, gosto da boca dele, tava assim, deu fazer uma besteira, deu um litro, um papo vazio e o celular dando bobeira. Aí Paulo de Curuçá, que você nem faz mal pra saúde, assessoria oficial do Diego Evolution aqui em Curuçá. Mais uma coisa certa, se eu ligar na merda. A Cid também, o Vando, o Dário, os maninhos da equipe São Jorge. Vem puxando, vem! Um gavião que tá lançando para todas as gostosas, daquele jeitinho que a mulherada gosta. Olha que eu quero ver você sem vergonha até o chão. Uma surra de swing pra tocar no paredão. É um avião que tá lançando para todas as gostosas, daquele jeitinho que a mulherada gosta. Dia 9 de julho tem um passeio da equipe do Anani. Só pra que juiz. Eita! Toma nos peitos! Bora pra cima! Vai, toma! Ei, toma essa gostosa, vai, toma! Vai, toma essa gostosa! O avião tá cantando para todas as gostosas, vai, toma! Toma essa gostosa! O avião tá cantando para todas as gostosas! Tomou, gostosa? Toma pra você que tá cheio, vai! Toma! Vai, toma! Toma! Ei, tomou ou não tomou? Passada lá na barraca da Josi, ela vai atender você com muito carinho. Olha que eu quero. Tem muita boia legal lá pra você, pra aliviar. O avião tá lançando pra todas as gostosas, daquele jeitinho que a mulher era gosta. Olha que eu quero ver você sem vergonha até o chão. Uma surra de swing, isso aqui é um avião. Toma, toma, toma, vai, vai, toma. boca, tanto é de casa como as praias. Tu és doido. Aí, se alguém souber quanto foi o jogo do Flamengo, informa aqui pro Diego, que a gente ainda não sabe, cara. Seus amigos estão tentando assuntos pra me elogiar. Para de ser meus problemas, sua vida é corrida. 2-1 pro Flamengão, é? Eita! Deixar do jeito que eu adoro, eu não tô podendo me apaixonar. Não vão dar resultado errado aqui pro Diego. Eu vou gostar, e aí você me aceita da vida. Já imaginei aqui nosso apartamento e os filhos crescendo. Eu acho que a gente se apaixonou. Corinthians empatou, mas foi campeão ao mesmo tempo. Parabéns aí aos corintianos. Que a gente não parar, eu ainda não sei, não. Isso é amor. Você me sorriu e a vida mudou. E a nossa história só começou. Parece que a gente já tá dependente um do outro. Isso é amor. Olha aqui pra vocês. Está pelo ano. Bora, cavaleiros. Vai, chuladinho, vai. Vai, mascarado, vai. Pra todos os casais que tem a ver com essa música aí, ó. Vai. Essa me deu onda. O seu sorriso me dá onda. Bora dançar forró. Me deu onda, que vontade de te ter. Garota, eu gosto de você. Fazer o quê? O pai te ama. Toda a equipe do Anani Sport Club, que dia 9 o pai te vai viajar, o pai vai fazer uma grande viagem. O pai te ama, na organização do meu parceiro Tadeuzão. Primeiro passeio, apenas 20 conto. Eles vão viajar. Ei! E eu preciso te ver. Meu fecha. Aí, pá! Você, mozão, eu não preciso mais beber. E nem fumar maconha. Só sua presença me deu onda. O seu sorriso me dá onda. Você sentando, mozão, me deu onda. Que vontade de te ver. Garota, eu gosto de você. Fazer o quê? O pai te ama. Que vontade de te ver. Garota, eu gosto de você. Fazer o quê? O pai te ama. Hey! O pai te ama. Eu tô brincando com a mulher, mas hoje eu vou dar fuga nela. Fui, partiu, viver com minha galera. Bora pra cima, partiu, viver com minha galera. Eu tô brincando com a mulher, mas hoje eu vou dar fuga nela. Fui, partiu, viver com minha galera. Fui, partiu, viver com... Vê se melhorou aí. É, galera, galera, a mulher que eu libera. Vai, criou o story, fazendo a minha cabeça e meu corpo. Bora pra cima, Rogério. Use, faça como eu. Fala, meu amigo MF, Matheus Fernandes, esse é bom demais. Fala, Miguel das Praias. Minha mulher começou a discussão, mas é claro, não dei atenção. Peguei meu celular, mandei zapizado, chamei os irmãos. Perguntei onde era o rolê, disse hoje vou aparecer. Os amigos disseram assim, cheio de avião, lá você. Minha mulher começou a discussão, mas é claro, não dei atenção. Peguei meu celular, mandei zapizado, chamei os irmãos. Perguntei onde era o rolê, disse hoje vou aparecer. Equipe Come Folha, tá todo mundo no circuito com a gente, obrigado. Logo você. Então, Bolivia. Eu tô brigado com a mulher, mas hoje eu vou dar fuga nela. Fui! Fui! Partiu! Beber com minha galera. Fui! Partiu! Beber com minha galera. Eu tô brigado com a mulher, eu vou dar fuga nela. Pra deixar bem claro, partiu, que o parceiro da equipe do Ananis Vascrume é Paco Crispim. 20 conto passado. Então chega aí com o Tadeu. Fui! Partiu! Beber com minha galera. Fui! Partiu! Beber com minha galera. Aí o Paulo chegou e disse: Diego, eu tô sofrido, meu brother. Parece que foi tão fácil. Como é que tu tá? Identificar contigo. Tá na hora de pegar o periquitinho de jeito. Dos milhões de ser. É assim que ele tá. Tão perdidos. No meio de toda essa guerra. Ei! Eu escuto sua. Bora pra cima, Vando! A luz que sobrevive. Como é que é? Na escuridão. E tá. Equipe São Jorge tá aqui. Com teu perfume, com teu abraço tão bom, ainda existe aquele amor inocente, diferente de... Chefe oficial da equipe São Jorge tá por aqui. Preciso. Aí, irmão, parceirão Alacide. Você que vive nos meus planos. 0007. É muita pressão, JC Saúde. Lembra daquele garoto que sentou do seu lado, que ofereceu no recreio um sanduíche amassado? Lembra daquele rapaz que você nem dava bola, que escrevia eu te amo nas paredes da escola? Aquele cara que te deu um guarda-chuva quando a tempestade te pegou na rua, aquelas flores que deixavam no portão, que sempre vinha assinado no cartão. E os românticos? Romântico. Anônimo. Equipe 51, toda a galera do Gêmeos, vai! E sentou do seu lado, que ofereceu no recreio um sanduíche amassado. Pega o periquitinho, mas tem que ser de jeito, com força, vai! JC Sounds. Aí, Evolution! Produções gravando tudo. Sucesso. Equipe Fome Foi. Se é pra falar de amor, de paixão, eu lembro de você. Se eu penso porque me deixou, eu tento esquecer. Na verdade eu não sei quem errou, não importa, eu vou salvar o nosso amor. Porque o seu vai me procurar, mas eu vou voltar. O Mauricinho, o mal criado, no Hércules, Raimondi, o DJ Cristiano Patrick vai tocar. O Mauricinho, o mal criado, no Hércules, Raimondi, o DJ Cristiano Patrick vai tocar. O Mauricinho, é bem de jeito, vá. No Hércules, Raimondi, o DJ Cristiano Patrick vai tocar. Você não vai me procurar, mas eu vou notar. Sucesso em todo o Brasil. Aquela sequência. Devagar, bora pra cima, numa rocha. Devagar, garota louca, és tão ambiciosa para com a jovem. Eita, DJ Anderson. Olha o caqueado dele. É muito bonito, eu vou roubar. Cadê o povo, porque tanta pressa? É melhor aproveitar antes que você pega. G. Rogério também, a galera que faz. Poucas horas de um dia acabar. J-Som, pancadão agora. Ele não sabe quando é carreta. Você tem que entender que amores vem e vai, eu sei. Fica por... Aí, equipe São Jorge, arruma aí pelo menos uma água aí na privada, se for. Perceberá. Ô, mano. Isso, o tempo vai chegar. Devagar, você está indo bem. O que você vai ser quando você crescer? Embora seja tão romântico, não tenha medo de amar. É tão ruim a vida que você leva, mas presta atenção no que eu vou te falar. Você está tão adiantado e com esse erro você vai pagar. Seu segredo vem me revelar. Quero compreender por... Estão vendendo também sorvete e bolo no pote, apenas R$3. Dá uma passada lá, confere. Bateu aquela larica, dá aquele corre lá. O seu tempo vai chegar. Eita, caqueado gostoso. Grava tudo, Léo, grava. Eu cheguei em frente a um portão. Meu cachorro me sorriu latindo. E agora? Minhas malas coloquei no chão. Eu voltei. Gleicinho top! Está juntinho com a gente, obrigado, meu brother! Tudo estava igual como era antes. Toda a equipe São Jorge, né? Eita! Quase nada se modificou. Acho que só eu mesmo mudei. Eu voltei. Abrindo a porta devagar, mas deixei a luz entrar primeiro. Todo meu passado iluminei e entrei, entrei. Meu retrato ainda na parede. Marcelo Macedo também, um dos responsáveis por trazer o Evolution aqui. Obrigado, Macedo. Minha amiga Josi, o Paulo de Curuçá, toda a minha assessoria. Paulo de Curuçá, o cara que representa o Evolution na região. Eu falei, pega, mas pega de jeito, porque a pressão é assim. Solta o som pra galera, DJ Diego, Evolution. E você? Você é o considerado. Das mixagens são domingos do Cadu. Bora pra cima, Evolution! Hoje em Curuçá. Me diga que não é o fim. Ouça, ouça. Isso vai ser demais pra mim. Espere, não tome decisão precipitada. Tu sabes que eu te amo e é só você a dona do meu coração. Eu vou te levar pro super dinâmico, super dinâmico. A Gina Erika também com a gente, obrigado. Popular. Pra você com muito carinho. A nossa canção de amor junto com o Vander Show. Por isso vim pra cá, comigo, eu vou te levar ao delírio, ao som do super dinâmico, é o mega preferido, ao som do super dinâmico, é o super dinâmico, vem pro super dinâmico, é o mega preferido. Elias, batidão, gostou, não é? Aí, Josi, chega mais! Me diga que não é o fim. Diego Evolution Produções! Sois.